É o rio que molha, é o rio que seca, é o rio que dá. É o rio que traz a vida às terras do interior. É o rio que é casa para o filho do João. É o rio que é ponte para a gente se falar. E o que me dá a força pra recomeçar. E o que me dá vontade para sorrir. E o que me dá uma coragem para amar. E o que me dá a calma pra sobreviver. E o que limpa o corpo e tira todo o sofrimento. E o que canta baixo para revelar segredos. E o que molha o corpo e limpa a pele e apaga a sede. E o que passa devagar na vida dessa gente. E o que limpa o corpo e tira todo o sofrimento. Seca que dá, é o rio que traz a vida. É o rio, é o rio. É o rio que molha, que seca que dá. É o rio, é o rio, é o rio. É o rio que molha, que seca que dá. A vida que traz o sorriso. E o que me dá? Tum, teque, taraque, tum, patake, teque, teque, tum, teque, taraque, tum, pac, tutum, e um, taque, tem, tem, tac, tutake, teque, tem, teque, tem, pac, tutum, e pac, tum, tutum. Tum, pacto tem, é um, pacto tere, tum, pacto tuca, tac, tem, tic, tere.